Então, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. A banda que teremos aqui em destaque esta semana, já andamos a ouvi-los desde novembro. Portanto, os singles saíram até com alguma antecedência e não bastas vezes. Acontece porque há o desejo do público os conhecer. É o caso da banda Sinal, que curiosamente chegaram a pensar chamar-se M Void. Já vamos falar sobre isso. No entanto, à semelhança do que aconteceu já com outros projetos, e que aqui já falámos, por exemplo, o Mundo Secreto, às vezes as músicas, quando aparecem na televisão, começam a ser tão procuradas que leva a que a banda tem mesmo que surgir. E isso às vezes leva até alguma pressa. Mas enfim, os Sinal não tiveram essa pressa e o disco aparece homónimo, também com o nome de Sinal, já aqui em 2009. E connosco temos Miguel Oliveira, um dos mentores do projeto. Aliás, dizia-se no início que a banda até era o suporte de Miguel Oliveira. No entanto, ela surgiu como um todo e agora, enfim, ganhou uma alma própria. É assim, Miguel. Antes de mais, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito boa tarde. É exatamente, já disse muito do Sinal. Portanto, no início isto era um projeto de suporte para a minha carreira, que já tinha 13, 12, 11 anos. Também comecei muito jovem, voz e guitarra, e sempre que precisava de músicos, contratava. E a partir do momento que conheci estes músicos, senti algo diferente, senti que havia aqui uma empatia especial, e foi também a partir daí que começamos a explorar os originais, principalmente com o Ricardo Rocha, com o guitarrista. Eu sempre sonhei ter encontrar uma alma gêmea na música, alguém que me entendesse, que fosse de encontro àquilo que eu procurava, àquele estilo que eu procurava. E foi mesmo isso que aconteceu. Começamos os dois a trocar ideias, a trabalhar nos originais, e no início era em inglês. Exatamente. O Ricardo também já tinha alguns temas compostos por ele. Fomos juntando a voz e a guitarra, e as coisas foram surgindo dentro dos covers que já tocávamos, porque eu já tinha passado por Chuva de Estrelas, Big Show Exato. Sick, o que já me tinha dado algum nome, e Tornou também mais aparecia. midiático, não é? Exato, e apareciam muitos espetáculos. E o nome ali pelo Minho, o nome Miguel Oliveira, já era um pouco mais conhecido, e por isso sempre aproveitamos o facto do nome ser conhecido. Era muito mais fácil para arranjar espetáculos e íamos tendo espetáculos em câmaras. As coisas foram crescendo. A partir do momento que começamos a apostar nos originais, o projeto tornou-se mais sério, foi ganhando corpo. E o grande ponto de viragem também desta banda foi o facto de começarmos a cantar em português, que nos abriu muito mais portas. E se soubéssemos disso, já mais cedo teríamos Vamos começar. começado, porque cantar na nossa língua materna é um prazer. E claro que é um desafio muito maior, porque a nossa língua é muito rica, muito exigente. É preciso escolher muito bem as palavras, porque senão soa banal. Portanto, se queremos transmitir mensagens fortes e que tenham significado para as pessoas, temos de ser muito seletivos, temos de nos inspirar mesmo com tudo que nos rodeia, com este lindo país que temos, que também nos inspira bastante, e com tudo o que vivemos. Portanto, nós vemos todo este projeto principalmente pela veia artística. Temos grande paixão por tudo o que fazemos, e acho que só assim é que as coisas têm resultado. Aliás, essa empatia entre vós é notória. Se de repente te encontrar. Sentimento que tens e tens. norte, não domínio, mas também de norte, e foi uma banda cujos temas, passarem numa série juvenil, precipitaram a necessidade de sair um disco. Ou seja, eles tinham fama e não tinham aquele cartão de visita para mostrar, não é? O porquê é que acharam que, entre este período, porque em novembro já se sabia quem era o sinal, não é? Numa altura em que os temas já começavam a ter também, não só na internet, mas por via da televisão e por via da TVI, não é? Sim. O que é que acharam que deviam esperar até abril, maio, para terem cá o álbum, 11 temas para mostrar? Bem, isto acho que a partir do momento que sincronizamos uma música na telenovela, que foi a outra, a partir daí que as coisas começaram a tomar forma, tudo foi muito rápido. Começou a tomar corpo de uma novela, passou para Feitiço de Amor, passamos para o tema Basta Viver, e os temas começaram a passar nas rádios, as pessoas começaram a aceitação começou a ser muito boa, e daí a aposta da nossa editora, Farol Música, que nunca na vida, acho que há um ano e meio atrás, não imaginávamos que isto fosse possível, termos assinado com uma das editoras mais fortes do país. Exatamente, que neste momento mais que tanto apoia a música nacional. Exatamente. Pronto, sermos um dos eleitos da Farol Música foi fantástico. Estamos mesmo ainda arrepiados com tudo isto que nos está a acontecer, com terem-nos dado uma oportunidade para trabalhar com pessoas fantásticas no mundo da música, o Edu Caetinas, o Luís Pinto, o nosso manager e que também é diretor artístico do projeto, que é o Manuel Oliveira. Uhum. Termos tido a grande amizade e uma grande riqueza deste álbum, que foi um dueto que fizemos com o Sérgio Rosado, dos Anjos, que é uma participação especial na música E Tudo Mudou. Enfim, tudo isso vem enriquecer o nosso trabalho. Nós somos muito exigentes na escolha dos temas. Nós tínhamos muitos temas para este álbum, que foram surgindo a partir do momento que fomos sincronizados numa telenovela, que isso abriu-nos muitas portas e deu-nos mais alento e mais vontade de trabalhar e fazer mais música portuguesa, mais e melhor, e explorarmos o nosso estilo dentro do pop rock e tentarmos chegar ao público e ir de encontro àquilo que nós gostamos e ir de encontro ao que o público gosta, tentar abordar várias temáticas. E tudo isso nos fez crescer e de espetáculo para espetáculo nós vamos crescendo. Tudo isto é uma aprendizagem e estamos cada vez com mais vontade de trabalhar. Estamos muito contentes com isto que nos está a acontecer, que é a realização de um grande sonho de todos nós, dos quatro, que já andávamos na música há alguns anos. Portanto, isto não é um projeto que surgiu do nada, não é? Todos nós tínhamos um percurso e tudo isto é a junção dos nossos talentos. Eu tinha alguns temas em gaveta que fazia voz e guitarra, mas as coisas para terem corpo só a partir do momento que começamos a trabalhar os temas em banda, os temas começaram a ficar com som, com corpo, e a nossa exigência de querer que soasse mesmo bem, só estarmos satisfeitos mesmo no final, quando os temas nos satisfazem mesmo e nos tocam. Uhum. Os temas têm de nos tocar muito a nós, têm de nos transmitir algo de muito especial para estarmos satisfeitos e dizer é por aqui que nós temos de ir. Porque há outros temas que se calhar não conseguimos exatamente transmitir exatamente o que queríamos. Pronto, este tema põe-se de parte. A nossa exigência também faz com que as coisas comecem a resultar. Passou e tudo mudou por fim. Desvaneceu tudo de repente. Sempre só o olhar tão lindo e puro assim pode tornar tudo tão diferente. Sentindo a leveza deste vento a passar, encontro a razão para viver. vez que revás as memórias, sinto o meu coração disparar. E se a vida fosse como um livro de histórias que nós pudéssemos completar? Preencho hoje sempre aqui um novo caminho tão profundo. É tão bom recordar tudo o que vivi, mantendo a esperança no mundo. Cada vez que revejo as memórias, sinto o meu coração disparar. E se a vida fosse como um livro de histórias que nós pudéssemos completar? Cada vez que revejo as memórias, nós pudéssemos estar atento, não é? Costuma-se dizer isso. É preciso estar atento a tudo que nos rodeia e estar atento à sociedade, aos sentimentos das pessoas, para fazer... Também para só fazer assim com... é que o público pode reconhecê-lo como ser um tema, não é? Exatamente. Como praticamente se tivesse escrito. E é fantástico sentir que as pessoas transportam isso para a própria vida, que a música os faz sonhar, os faz sentir, os faz, por exemplo, Basta Viver é um tema muito emotivo que nos faz pensar a todos, não é? Na nossa vida, nos pequenos momentos, nas pequenas coisas da vida que nos fazem mover. E isso é fantástico, faz puxar os nossos sentimentos mais bonitos, faz-nos ter uma visão da vida e do amor e das relações interpessoais, da amizade. Faz enaltecer a veia artística. Falámos de várias temáticas. Temos uma música que é Ele Vai Pintar o Mundo, que também aborda os pintores e a arte pictórica. Enfim, muita gente se identifica com os nossos temas. E, portanto, tentamos ser abrangentes, tentamos mexer com o cotidiano das pessoas. E penso que estamos a conseguir. Nota-se nos espetáculos que conseguimos chegar a muito público dos 8 aos 80 Isso é o melhor que um artista pode ter, é a aceitação do público. Dispersa a sua energia de forma singular. Revela nostalgia, o sol quer libertar. Trata o que vê, reveste as sombras de cor, espalha o que é. Olha em redor e eterniza imagens que despertam, moldando as cores, suaviza tudo o que elas libertam. Das telenovelas, a última vez que referimos aqui isso foi com o Pedro Quima, está a lançar agora também o seu segundo álbum, mas a propósito do seu primeiro álbum tinha vários temas em várias séries e telenovelas. Acham que neste momento foi primordial o aparecimento do sinal, o facto de terem estado na várias telenovelas da TVI, pelo menos com três temas? Sim, sem dúvida, há que dar o mérito à TVI que tem dado espaço à música portuguesa. A música portuguesa tem crescido bastante graças à ficção nacional. Tem feito um trabalho fantástico, tem dado a conhecer o nosso país. Temos tanta coisa bonita neste país e graças à telenovela, paisagens fantásticas, tem promovido o nosso país, tem promovido aquilo que é nosso. E, claro, nota-se por nós que também escrevíamos em inglês e cantávamos temas em inglês e agora temos mais orgulho daquilo que é nosso, temos mais orgulho na língua de Camões. Isso é... temos de dar o mérito, isso puxa por nós, faz com que lá está tudo o que nos rodeia. Nós também temos de ter espaço para conseguir desenvolver o nosso talento e se não fosse as telenovelas não estaríamos aqui, claro. Mas também há aquele fator que é, muitas vezes as pessoas ouvem-nos e não os associam à banda. Pois, agora é o trabalho da promoção, é isso que estamos a fazer neste momento. É associar a voz a uma imagem e a um conjunto de pessoas, de quatro pessoas. Exatamente, pois agora estamos a formar o nome, o sinal, e nota-se que nos espetáculos que temos dado há pessoas que sabem, já associam. mas as pessoas que não associam, a partir do momento que começam a ouvir os temas, ah, eu conheço isto, e pronto, é esse trabalho que está a ser feito agora, e para primeiro disco ter já três singles, três temas sincronizados, é um excelente cartão de visita. Sim, que não vão ficar por aqui, seguramente. Pois, e quem dera que não, não, não nós vão, estamos não aí, vão, nós queremos dar o máximo a conhecer, e nós somos de público, queremos dar-nos cada vez mais ao público, e é no palco que nós nos sentimos bem, queremos tocar, queremos partilhar os nossos sentimentos e alegrar este país, levar a nossa música a toda a gente. Cada vez que te encontro tão perdida, mais uma noite e luar que ganho vida, nada mais importa do que este momento. Se estiveres tudo ganha mais alento. Olho o azul do mar, saborei esta brisa, quero te encontrar, mas vejo-te indecisa. tivemos contacto convosco ainda em novembro. Aliás, começou aqui na Boa Nova, passados os nossos temas, em novembro. E numa altura que havia um esforço da própria banda em aparecer, mostrar-se, estamos aqui, portanto. Através do vosso mail, fizeram-se chegar a rádios locais. Rádios locais essas, e no nosso caso também temos a agradecer, aparecem aqui nos agradecimentos como sendo parte da divulgação do sinal. Entendem que também está aí parte dessa promoção? Sem dúvida, sem dúvida. As rádios locais são o motor de qualquer banda. Chegamos às pessoas, chegamos à sua casa, parece que é uma relação mais íntima, e o facto de nos darmos a conhecer às rádios locais, pelo poder da internet, não é? E das rádios locais nos receberem de braços abertos, nós temos tudo a agradecer, e claro que no nosso disco está o grande agradecimento às rádios locais, que foram fantásticas, que nos acolheram muito bem. Os ouvintes começaram a pedir nos discos pedidos. Temos tudo a agradecer às rádios, a todas as rádios que apostaram em nós, como é o caso da Rádio Boa Nova, exato. Desde o início, o enorme interesse que manifestou pelo sinal. Ainda em novembro trocámos mails e logo na altura vos dizia que tinha interesse em fazermos aqui o destaque de semana, como fazemos todas as semanas com uma banda. E vamos aguardar pelo saída do disco. E vemos com satisfação, à saída, voltaram a contactar-nos e temos todo o interesse, de facto, que assim fosse. Quero te amar. Sara, temos aqui um conjunto de quatro pessoas, todas elas daí de cima do norte, embora neste momento estamos a falar para Lisboa, não é? Mas aí na zona do Minho. Sim. O que é decisivo nessa zona para que se pudesse encontrar? O gosto pela música, havia afinidades em termos pessoais de conhecimentos, não? Foi o gosto pela música. Nós encontramos-nos, na altura, num estúdio, casualmente. Eu andava à procura de instrumentais e fui buscar um instrumental e queria fazer um tema. E, entretanto, fui aos Arcos de Valdevez falar com um amigo que tinha um estúdio e eles os três estavam lá a ensaiar. E foi mesmo ele que foi o João Dantas, da DD Música, nos Arcos de Valdevez, que nos apresentou. Disse: tens ali os músicos que vão de encontro ao teu estilo. Eles não têm banda, mas são todos muito talentosos, vou-te apresentar. E foi assim. E notamos logo, desde o primeiro ensaio, que havia uma grande empatia entre nós. O guitarrista já me tinha ido ver cantar voz e guitarra aos bares. Isso é o Ricardo Rocha. E tinha dito que gostava muito da minha voz e que achava que eu precisava de um bom guitarrista lá dele. Nestas coisas, nada como ser modesto, não é? Exatamente. E há que lhe dar o mérito que ele é um excelente guitarrista, um dos melhores guitarristas que conheci até hoje, e ele está-se aqui a babar, mas... mas é mesmo isso. E a nossa relação, o que houve entre a banda, logo desde o início, a brincadeira, a maneira como nós nos damos, também é um segredo do sucesso, de tudo isto ter surgido. Eu só acho que o Miguel continua à procura de um bom guitarrista. Já vai tarde agora. Ora bem, aqui junto-se, é justo que falemos os outros dois colegas, o Miguel Fernandes e o Rui Dantas, que aqui e ali participam na questão da parte da música. No entanto, tirando as sessões aqui do Ricardo Rocha, as despesas da parte da criação da letra é o Miguel que as tem. Isto deveu-se porque já tinha muita coisa em carteira no momento em que pensaram ser M Void e depois Sinal? Sim, porque no início M Void, o nome, acho que ainda não expliquei, era Miguel Oliveira M Void. Uhum. Pois já vinha do projeto antigo, tínhamos temas em inglês, penso que dois temas, um sim, tema meu, outro ainda tema vão circular no YouTube e no MySpace. Exato. Uhum. E eram temas em inglês, que já andavam no YouTube, e passámos para português, que é A Tua História de Encantar, que é o tema 1. E o tema 10, que é o Voltar a Acreditar, que era um tema do Ricardo, que se chamava No Time, e passou para a língua portuguesa. Entrevendo a porta de saída, tentando uma nova investida, várias direções podes percorrer, sem ninguém dizer o que irás fazer. Repensas da sorte de aqui estar, todas as certezas vão estremecer, sentindo que tudo pode acontecer. Peça que se encena para ti, só aqui. tantas perguntas, tanto a conquistar. Nós também fomos buscar os temas antigos, os temas em carteira, composições minhas e do Ricardo, alguns temas que o Ricardo, através da internet, como ele é dos Arcos Valdevez, eu sou de Braga, através da internet ele envia-me uma ideia de guitarra, eu vou andando até com aquilo no telemóvel, vou ouvindo, e vou criando uma melodia de voz, vou criando qual a mensagem que eu quero passar, inspirada naquela harmonia. E é assim que as coisas surgem. Às vezes, no meio da confusão, no meio de um café, surge daqui a melodia. Olha, o refrão vai ser assim. E é assim que as coisas vão surgindo. Temos facilidade uma relativa facilidade em compor. E vamos compondo não só para o Sinal, também compomos para outros artistas. Vamos aprimorando também a capacidade de compor, vamos explorando. E tudo isto, claro que nos dá mais alento, mais vontade de fazer mais e melhor. É engraçado o processo de composição, ver como é que as coisas surgem. Portanto, O Ricardo está a ouvir-nos, não está? Sim, estamos aqui os quatro. Então, Ricardo, vou dizer isto, quer dizer, o Miguel disse, se não estivesse consigo na banda Sinal, pelo menos tinha futuro nos ringtones, não é? Ah, aí nos ringtones. Exatamente. Vou perceber. Talvez, com jeitinho, ainda era capaz de arranjar uns biscates. Olha, já agora deixo-me dizer. Isto era uma piada caseira, mas desculpem. Queria deixar um agradecimento muito grande pelo facto de me estarem a dar tanto destaque, inclusive é no site. Eu estou agora aqui a pesquisar no site, no radioboanova.com, e realmente vimos aqui já com um link para um vídeo nosso, falam aqui bastante bem de nós, e isso deixa-nos bastante satisfeitos. Muito obrigado. Mas não sei se percebeu isso, tem direito a um cheque. Não... Ah, pronto! Não me digam que ninguém vos disse nada. Ok, eu vou passar outra vez para o Miguel. Ah, eu logo vi que... Então voltamos ao tesoureiro, não é? Exatamente, um abraço. Os projetos são aquilo que as pessoas ouvem e que sentem para si, e o gosto, mas tem que chegar a elas. E nada mais frustrante que deve ser uma banda de criar um trabalho para o qual se dedicou, com mais ou menos mérito, mas a quem atribui um determinado tipo de trabalho e depois não chegam ao público. Hoje em dia, qual acham para vocês o que é a melhor montra da música em Portugal? A melhor montra da música em Portugal, também são as rádios locais, são as telenovelas, as rádios nacionais, e claro, a televisão, tudo isso são... Acho que há que explorar todas as vertentes, não é? E claro, e a internet tem um poder fantástico. Nós também temos muitas visitas no nosso MySpace, no nosso blog, que aliás aproveitamos para deixar, é myspace.com/sinalband e sinalband.blogspot.com. Temos tido muitos comentários, muita curiosidade das pessoas, tem vídeos para ver, tem músicas, tem fotografias. E tudo isso, e depois tem a nossa agenda atualizada, o que infelizmente não vos leva aqui até a zona do Oliveira Hospital, para já. Pois, mas infelizmente. Mas temos que remediar esse problema. Exatamente. Temos todo o prazer e lá está. Nós o que queremos é cada vez levar a nossa música a mais gente e sentir diretamente o... A receptividade das pessoas, o contacto com as pessoas é tudo. Cada momento é um pedaço de vida, cada mentira uma esperança perdida. Sonhando tentamos-nos encontrar num beco sem saber onde parar. Cada viver dá-nos uma razão. Cada segundo uma nova emoção. A vida às vezes parece indiferente a quem só tenta viver o presente. Estou cada vez mais perto de ti. Corro em silêncio e encontro-te aqui. Estes momentos eu vou guardar para no fim perguntar se vivi. Cada silêncio é uma batalha perdida. Se a tua voz vai encontrar a saída, quebra as barreiras, descobre o que há, pois pode não haver um amanhã. E cada vez que te vais a sorrir, mais um segredo que eu vou descobrir. Esta vontade redescobre o que temos para dar. Estou cada vez mais perto de mim. Enfrentei um deserto sem fim. Cada momento é um passo final. Onde é que eu vou encontrar? Jovem, também há aqui uma empatia que é notória entre vós, no entanto há os amuos, não é? Como é que conseguem gerir neste momento esses arrufos? Ah, bem, nós lá está, com o humor tudo se consegue. Nós constantemente o humor dentro da banda, nos ensaios é uma alegria. Há momentos de desânimo, não é? Naturalmente, em tudo, não é? Quando alguma coisa não corre tão bem como querem, quando se sentem de alguma maneira que não estão a ser apoiados, embora não seja tanto o vosso caso. Não é? Pois, estão entregues a boas mãos, estão numa boa editora. Exatamente. Agora é assim, se não houvesse uma editora por trás, teríamos aqui uma edição de autor. Sim, nós já pensávamos nisso. Achávamos que, através das pessoas, pela reação das pessoas, que tinham vontade em ter o disco e já diziam, pá, gravem os temas, que nós compramos o disco e façam uma edição de autor. Nós já íamos partir, na altura da Farol Música apareceu também mais outra editora, E pronto, mas viemos para a Farol, que é uma editora bem mais forte, e estamos muito contentes com o tratamento, com a forma como esta gente trabalha, que é muito profissional, muito boa, o que nos deixa muito satisfeitos e nos leva a todo o país, o que nos faz dar a conhecer cada vez mais. Portanto, isto tudo tem sido uma caminhada feliz. Os momentos menos bons, há sempre momentos em que achamos, se calhar não vamos chegar. Enfim, nós acho que na vida não devemos elevar muitas expectativas, devemos viver e aprender a saborear cada dia como uma dádiva, mesmo como diz na canção, não basta viver, Exato. e nunca desanimar, nunca. Nós, com trabalho, com paixão, tudo se consegue nesta vida. É preciso saúde e o resto, só devemos desejar saúde e o resto é tudo felicidade. Temos de encontrar a felicidade, como diz também a Diz-me a Verdade, que é o tema 12, a felicidade é o que se quiser. É assim, e como diz aqui nas beiras, e coisa ao forno, não é? Exato. Mostra o que vales, és tão envolvente. Mais uma vez quero sentir, sem refletir, o desejo ardente. Diz-me a verdade, uma Não, ouvimos muita música portuguesa, ouvimos, vamos variando muito, o nosso gosto é muito variado, a aprendizagem também é ouvir muita música, ouvimos muito John Mayer, Dave Matthews, grandes bandas, adoramos, claro, o Rui Veloso, o Luís de Presas, enfim, claro, nós temos de ouvir muita música. Agora, mas assim, isto surge nesta última pergunta para nos despedirmos. É assim, se viessem aqui ao Verde Hospital e eu dissesse assim, podem escolher duas bandas para virem convosco, quem é que vocês escolhiam? Clã. Já cá estiveram? E já estiveram aqui no estúdio da Boa Nova também, a divulgarmos na altura o álbum Cintura. E também o grande Rui Veloso. Rui Veloso era fantástico. É o pai de todos nós. Uhum. O Rui Veloso. Com aquela história do José Cid é mãe, não é? E o José Cid, grande José Cid, que já pronto, eu também já ouvi várias vezes. Uhum. São os dinossauros da música nacional e que muito têm feito. E melodias inesquecíveis que vão ficar para sempre. Ora bem, isso é sempre um sonho, tocar com eles, um dia poder cantar com eles, os grandes Chutos, enfim, tudo são bandas que nós já temos tido também a felicidade de partilhar algumas experiências, estivemos também há pouco tempo com o GNR, que também são pessoas fantásticas, conhecemos bem os Anjos, enfim, são... Nós temos conhecido muita gente do mundo nacional, do mundo do panorama nacional, não é? E que nos vão ensinando muito. Como dizem os vozes da rádio, que já estiveram aqui na Boa Nova várias vezes, dizem, em Portugal quem se quer conhecer, conhece. Exato. Basta que haja vontade para isso, não é? Exatamente, é um mundo pequeno, isto nós estamos todos muito próximos uns dos outros e... Enfim, o português sabe conviver, sabe partilhar. Sabe estar, acima de tudo. Exatamente. Ora, onde é que vocês vão estar, precisamente, nos próximos dias, daqui da Boa Nova, que vos querem ir ver, onde é que vão andar o sinal? Ora bem, nós temos alguma promoção de televisão, temos alguns programas para ir, Portugal ao Coração, Praça Alegria, portanto, da TVI também, da SIC, vamos passar por vários programas, tem passado reportagens também na TV 24, no Cartaz das Artes, no o que é muito bom, no Fama Show, portanto, vamos aparecendo pela televisão aos poucos, visitem o nosso blog, porque é a melhor maneira, o nosso MySpace, é a melhor maneira para ir acompanhando tudo o que nos vai acontecendo, temos espetáculo... Em Vila Verde, também, que é no Norte. Uhum. Temos os nossos espetáculos são mais para o Norte, mas lá está. Mas há aqui uma Vila Verde bem perto de nós. Curiosamente, a terra dos meus avós, por isso. Pronto. É um nome muito bonito. Exatamente. Exatamente. Mas enfim, vocês quando falam de verde é mesmo a zona do Vinho Verde, não é? Exatamente. Vinho Verde, nós somos da zona do Vinho Verde. Uma zona lindíssima. Toda essa zona até o Lindoso é, de facto, uma zona muito bonita deste país. É uma zona que nos inspira, lá está. Por isso é que também se reflete nas nossas músicas. Temos um Minho muito bonito, temos o mar que inspira qualquer pessoa, temos o verde. Aliás, há bastantes bandas. Miguel e companhia, da qual já agradecemos a disponibilidade para estarem connosco. E os desejos que temos é que este sinal amarelo que está aqui na contracapa passa verde, e verde muitas vezes, porque sei que ficaram na carteira aí mais álbuns, e que naturalmente vamos estar aqui com a oportunidade na Boa Nova de os mostrar em próximas oportunidades, desde que estejam nesse momento. Claro, agradecemos muito o grande apoio que nos têm dado e muito obrigado por gostarem da nossa música. Lápis e um papel, guarda 101.2 FM Rádio. Uma estação para quatro estações. 100.2 Desde Oliveira do Hospital. Chora o sol a incendiar, esta escuridão para.